Eu estou recebendo aqui na bancada ele, que é professor da Rede Municipal, escritor também, está lançando um livro de poesias, o Carmo Braz de Oliveira. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, agradeço o convite de vocês da RCI Iguaçu e para ter essa oportunidade de colocar um pouco da minha obra no meu trabalho enquanto poeta já desde há muito tempo. E olha, vamos falar justamente desse livro, né, que será apresentado então hoje à tarde ali no SESC a partir das 5h30. O título dele é bem simples, né? É Por Amor. Queria que você falasse um pouquinho aí desse trabalho, das poesias, do que está contido, né? Enfim, de todas as inspirações aí que levaram a essa escrita desse livro. Então, na verdade, eu escrevo poesias desde a adolescência e nessa história de escrever poesia, mais uma vez a gente agradece o papel e vemos a valorização e a importância do professor na vida de um aluno. Então, aos 13 anos, a professora nos sugeriu que fizéssemos um texto, e na época sobre Páscoa, então mais ou menos nessa época, nesse período do ano, eu perguntei a ela, professora Cidinha, na época na escola estadual Vila C. E olha, foi minha professora também lá na Vila C, no colégio Flávio Vac, inclusive. Professora Cidinha, ela então disse, eu perguntei a ela se poderia fazer uma poesia sobre a Páscoa. Ela disse sim, claro, Carmo. Ficou surpresa e disse que podia fazer. Eu fiz e ela escolheu algumas pessoas para ler na hora cívica daí de homenagem à Páscoa. E eu fui um dos escolhidos e li lá na frente. Sempre fui muito tímido e li meio tremendo, assim, mas com emoção, que é o objetivo da poesia, o objetivo da literatura em geral. E outro grande professor, mestre, que foi assim, o que me encaminhou para ter mais paixão ainda pela língua portuguesa e pela literatura, a professora Marildo Redes, com certeza, da UDC, do Barão, União Oeste. Ela também me incentivou depois, já, claro, na graduação, também a fortalecer esse meu lado aí de produção literária. E a gente sabe que esse processo de escrever, né, muitas vezes, o trabalho que é feito ali, né, você escreve para expressar um sentimento e tudo, mas o revelar, o mostrar para o público, acaba sendo muitas vezes uma das partes mais complicadas. Como é que foi a decisão de reunir tudo isso num livro, de colocar isso, de, né, trazer aí a público realmente o trabalho feito? Então, mesmo escrevendo há muito tempo, eu não publicava, sempre tinha esse sonho de publicar. De repente eu comecei a participar, isso há 2 anos, muito, muito próximo, participar de alguns concursos literários que começaram a aparecer online e tem até blogs que apresentam esses concursos. Comecei a participar e os resultados começaram a ser positivos. Participei do primeiro que eu participei, foi exatamente do concurso para novos poetas, em que se reúne no livro, e são classificados 250 melhores novos poetas do Brasil. São classificados, então eu acabei tendo a graça, a alegria de ser classificado no livro que saiu no ano passado, então mais ou menos no meio do ano de 2018, estive uma das poesias minhas classificadas. Enviei duas, uma acabou sendo classificada, que me deu uma alegria muito grande. E eu continuei participando. Participei também no concurso da Câmara Literária Mulher de Pomerode, no qual eu tive duas poesias classificadas, com menção honrosa, e um conto, que é algo também que a minha literatura perpassa por todos os gêneros, né? Eu escrevo conto, escrevo crônica, mas principalmente poesia, mas em todas as áreas, mas principalmente essas áreas, com foco maior para a poesia. Então, continuei enviando para revistas, e a revista Literal Livre, já tive a oportunidade de ser por 3 vezes classificado também para estar presente. É uma revista online, ecológica, online, e vim assim, tendo essas classificações, que me animou a continuar a escrever e a montar meu livro. Então, eu acabei escrevendo cerca de 70 poesias iniciais, mas assim, com 2 focos. Uma questão do amor mesmo, do sentimento, e outra questão do protesto, né? Tanto que o meu próximo livro, inclusive, já colocando aqui, chamará Mosaicos de Gelo, que vai ser um livro que fala sobre a questão da resistência, que vai ter toda essa questão dessa luta das minorias, dessa covardia que tem acontecido, esse preconceito, essa exclusão contra as minorias. Então, o próximo livro já tem esse foco. Mas o primeiro tinha que ser esse, porque foi isso que mais me incentivou a escrever, mais me inspirou a escrever. E quando nós falamos inspiração, e Oscar Wilde, o grande poeta Oscar Wilde, fala que a poesia está nas ruas, e ela está nas ruas. E não se trata exatamente de uma paixão, ou amor, enfim, nesse sentido, mas o encanto. Você vê uma pessoa, você conhece uma pessoa, você se encanta por essa pessoa, você é amigo dessa pessoa, você trabalha com essa pessoa, enfim, ou a natureza, enfim, toda a beleza que existe no mundo, você se encanta e você consegue, o poeta ele consegue passar isso por meio das palavras na poesia. A poesia é isso, ela é sentimento, ela é expressão do encanto que o poeta sente. Pois é, e até um ponto interessante aqui, né, de destacar com relação à poesia, porque a gente vê hoje, né, que as pessoas, de uma forma ou de outra, elas leem muito, né, seja através de publicações em redes sociais, né, que, enfim, exigem ali a interação da leitura, da escrita. As pessoas escrevem bastante, mas não necessariamente produção literária, né, então vamos fazer essa separação. Mas as pessoas, hoje em dia, elas pegaram meio que uma coisa de, eu não vou ler textão, por exemplo, né. Então a gente sabe que um romance, né, ele já acaba encontrando mais dificuldade, porque são poucas as pessoas que se dispõem ali a ler 200, 300 páginas para absorver as ideias ali contidas. A poesia, na sua visão, até hoje em dia, ela consegue se encaixar com o perfil de muitos dos leitores que procuram algo mais rápido, mas que traga uma mensagem significativa, uma mensagem profunda? Exatamente isso que fez a poesia se multiplicar nas redes sociais, especialmente, eu diria, no Facebook. Por quê? Porque a poesia é um texto curto, de um significado profundo, mais curto, e que dá a vontade daquele que mesmo que não lê, como você disse antes, textos maiores ou romances, que é um pouco mais difícil ainda, dá a vontade dele ler. Porque ele acaba sendo mais simples, mais fácil de ler, lógico. Hoje a gente tem, isso, e você colocou corretamente, se multiplicado nas redes sociais as poesias, especialmente as mais curtas. Seriam os haikais e as aldrávias, né? Aldrávias, eu tive contato com as aldrávias, na verdade, ano passado. Eu não as conhecia, né? Conheci e passei a escrever também. E a aldrávia é muito simples, né? Amanhece o dia, belo dia de amar. Então, são seis versos, no caso, formado cada verso por uma única palavra, na qual você constitui uma aldrávia. Né? E o haikai, a gente já sabe que toda a questão da tradição japonesa, em que se escreve o primeiro verso em sete sílabas, o segundo em cinco, o terceiro em sete. E existem dois tipos de haikais. O haikai, aquele que realmente deixa no ar, deixa algo implícito, e o explícito, que seria aquele que é explicativo. O que mais, o de tradição japonesa seria o implícito. Aliás, nós temos alguns gênios no Brasil nesse sentido, que seria o Leminski, que é a própria esposa dele, Alice Ruiz, e ainda Hilda Hirst e tantos outros, né? Rubem Alves, enfim, vários que escrevem nesse sentido. Mesmo que alguns autores escrevam de outros gênios, também acabam escrevendo, passando para o lado da poesia também. Tá? Então, esses textos curtos, eles vão favorecer a leitura. E tem se multiplicado bastante, tanto que a gente vê também, né, no Facebook, especialmente, o surgimento de várias academias. A gente tem, claro, a nossa maior e honrada Academia Brasileira de Letras, mas também existe em cada região, cada cidade, e também hoje mais na rede social, hoje na rede mundial de computadores, vai existir as academias, que são academias online também, virtuais, que chamam, que tem como objetivo propagar a arte literária, especialmente a poesia, né? Exatamente pelo fato de ser curto e ter todo o significado em poucas palavras. E alguma inspiração, algum poeta, algum trabalho aí que tenha inspirado você na composição desse trabalho, desse livro intitulado Por Amor? Nesse livro intitulado Por Amor, com certeza Pablo Neruda. Pablo Neruda, acho que é o poeta que mais consegue desenvolver a temática do amor, um poeta latino-americano, né, um peruano, vencedor do Nobel de Literatura, tão conhecido, amplamente conhecido mundialmente até hoje. Com certeza, e no sentido de poesias de amor, eu me inspiro nele. E também, claro, não podemos deixar e esquecer o nosso grande poeta brasileiro Vinícius de Moraes, que eles conseguem assim passear muito bem para essa questão do sentimento de amar, pelo sentimento do, da relação, né, entre os pares, digamos, né? Mas eu também admiro e leio e pesquiso vários poetas do mundo, e tenho assim, o contato com esses poetas tem me ajudado muito a desenvolver a minha poesia. Seja, por exemplo, Flor Bela Espanca, né, uma grande poetisa, Allen Ginsberg, Emily Dickinson, também poetas mas também a Gabriela Mistral, mais uma poetisa latino-americana, e tantos outros aqui me ajudam a desenvolver mais a minha poesia. Eu sempre digo, e como professor, eu coloco assim, você nunca vai conseguir escrever um bom texto, seja ele em qualquer gênero, se você não tiver a pesquisa, se você não tiver a leitura. Então você precisa ler, e o ler vai desenvolver, vai auxiliar, vai ser esse exercício para o cérebro, você conseguir escrever de forma adequada, seja no sentido ortográfico ou também conseguir expressar os sentimentos, porque a poesia não é só rima, a poesia é muito mais do que isso. A poesia, e aliás, a poesia contemporânea, ela não exige a rima, ela é uma poesia livre, poesia solta. Veio um pouco depois da questão da poesia, digamos, marginal, né, que era uma poesia que teve como grande representante o Lemins, que tem o Chacal aí vivo ainda, que faz essa crítica social, social e política. E vem depois essa poesia contemporânea que se solta das amarras da métrica. Não que não tenha aqui no meu livro, você vai encontrar Haikai, que tem a questão da métrica, você vai encontrar o Cordel, que tem toda também uma organização, e você vai encontrar soneto, né, que tem a contagem ali em decassílabos. Ok, mas na maior parte das minhas poesias, desse livro e dos outros, já que eu tenho em projeto para lançar nos próximos anos, você vai ver uma poesia mais livre mesmo, que é longe das amarras de métrica, é uma poesia contemporânea, mas que busca demonstrar exatamente o sentimento. Mais do que... Então, a poesia vai unir duas coisas. Ela vai unir o conhecimento, que sem conhecimento você não consegue escrever, claro, mas também a questão do sentimento. Outro dia, eu utilizo bastante a questão do ônibus, agora o Uber facilitou um pouco, né? Eu utilizo bastante o ônibus, eu indo para a faculdade, que eu faço um excelente curso, um beijo e um abraço pessoal do curso de Ensino de História América da Latina da UNILA, que é a minha quarta especialização que estou fazendo. Então, indo para o curso, eu vi uma pessoa no ônibus, e essa pessoa, ela estava assim, pensativa, me parece que pensando na vida e talvez alguma preocupação, enfim. Na hora eu peguei o caderno do bolso, fiz uma poesia inspirada naquela pessoa. Então, a poesia, ela vai ser o quê? A questão do conhecimento, do sentimento, da inspiração. Você não vê, eu costumo falar isso, qualquer pessoa passa por uma borboleta, olha uma borboleta, olha uma borboleta. O poeta, ele não vê só uma borboleta ali. Simples e puramente aquele ser que está classificado de acordo com a biologia ali num certo ramo, numa certa família, mas ele vê como, digamos assim, um ser mágico. E é isso que vai fazer, que faz o poeta ser diferente. Ele não vê o mundo como as outras pessoas veem, puro e simplesmente concreto. Ele vê o encanto, ele vê a magia, ele vê o sentimento. E olha, quem quiser aí, né, até bater um papo sobre literatura, sobre poesia, conhecer o livro, comprar o livro, eu sei que você também estará fazendo a comercialização, preço acessível, né? R$10, né? R$10, isso. Preço aí de lançamento, é um livro que ele... Não era minha pretensão realmente fazer um livro grosso, né? É um livro espesso, ele tem 52 páginas, o próximo... provavelmente será um pouco maior, mas enfim, não era o meu objetivo mesmo. Eu coloquei aqui 34 poesias, das quais várias que foram premiadas em concursos nacionais, e no caso as quais eu, assim, escrevendo no site Recanto das Letras, no qual eu tenho lá um espaço, como escritor, que foi inclusive a editora que lançou o meu livro, que produziu o meu livro, lá então eu coloquei essas centenas de poesias e fui escolhendo conforme. E é interessante que esse espaço ele acaba sendo um espaço avaliativo, porque você sabe como está sendo, digamos assim, mais ou menos o seu trabalho, a partir do momento que as pessoas que têm o conhecimento da literatura fazem avaliação sobre ela, que é o caso desse site. Vários escritores têm espaço, então eles passam por uma poesia ou outra, alguns já com livros lançados também, e fazem as suas críticas ali. Então você sabe como está sendo, e eu fui classificando essas poesias e reuni nesse livro as 34 que foram assim as melhores, tanto, claro, as que eu mais gostei, mas como também as que foram melhores avaliadas e ganharam concursos nacionais. 5:30 da tarde hoje ali no Sesc, na biblioteca, lançamento oficial. Todos convidados? Isso, eu fiz abri um evento no Facebook, fiz o convite. Ainda, é claro que a gente não existe muito espaço lá no próprio... A gente tem um espaço de leitura, a sala de leitura do Sesc, que é praticamente uma biblioteca, né? Mas se chama de sala de leitura. Até a professora Lais, agradeço ela também, que deu esse apoio e cedeu esse espaço, que é que cuida da biblioteca. Ela classificou assim e explicou a diferença entre uma sala de leitura e uma biblioteca, é devido ao número de livros. Então, no caso do SESC, é uma sala de leitura, não chega a ser uma biblioteca, o espaço é pequeno, mas sim, estão convidados lá para prestigiar e dar um oi para a gente lá, tirar uma foto, adquirir o livro e caminhar conosco nessa bela estrada florida aí da poesia. Carmo Braz de Oliveira, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Sucesso e que novas produções venham também. Eu que agradeço, Guilherme, e agradeço a todos vocês da RCI Iguaçu. E com certeza eu espero assim estar procurando trazer a Foz do Iguaçu e região a nós aí, mais essa questão desse debate da poesia, da importância do professor na vida do escritor, né? Seja lá no início ou em todas as fases, assim, sou professor e vejo o quanto o professor é importante. E agradeço mais uma vez a questão dos desejos de sucesso, e é isso que a gente sempre busca. Mais do que... Ninguém enriquece com literatura, né? Não existe quem... Ah, o cara é rico. Você tem J.K. Rowling porque ela escreveu Harry Potter, então ela ficou milionária, lógico. Mas, assim, nós que somos os escritores, digamos assim, sejam iniciais, sejam escritores mais populares, a gente não enriquece com isso. Nosso objetivo é divulgar nosso trabalho e divulgar a literatura, a arte literária, especialmente a poesia, e buscar encantar as pessoas. Esse livro aqui eu deixo para você. Deixa eu escrever aqui, Guilherme, que ele fica... Opa. Ninguém pega de você, né, Guilherme? Ah, tá escrito assim. Na dedicatória eu coloquei: em um momento onde se semeia o ódio, que saibamos cultivar o amor. É tanto ódio que se semeia por aí, especialmente contra as minorias, vamos cultivar o amor. O amor entre amigos, o amor entre casais, o amor entre parentes, enfim. O importante é cultivar o amor em todas as suas formas, ok?